Top do Pará. Canal Fabiano Tailandense. Banda Top 7. A mais romântica. Eu não posso viver sem te amar, sem sentir o teu corpo coladinho ao meu. Você só pra mim, e não só uma noite pra chorar, sentir. Te dou a minha vida, faz dela o que bem quer. Só não faz mais sofrer quem te ama. Sempre do teu lado e viver pra te amar. Não me diz que esse sonho acabou. Só me diz que eu sou tudo que um dia sonhou. Quero seu amor, te dou a minha vida. E essas lágrimas que necessita desse teu amor, desse teu poder, e me leva ao paraíso, um sonho lindo com você. Banda Top 7, a mais romântica. Sempre do teu lado e viver pra te amar. Não me diz que esse sonho acabou. Só me diz que eu sou tudo que um dia sonhou. Quero seu amor, te dou a minha vida. E essas lágrimas que necessita desse teu amor, desse teu poder, e me leva ao paraíso.